Capítulo 7: Jejuar pelas crianças. O aborto e a soberania de Deus sobre as falsas cosmovisões. Nosso anseio por Deus é por demais limitado. Isso porque não somente nossas capacidades de desejar estão atrofiadas, como um músculo que levanta somente plumas, mas também porque a nossa capacidade de ver o desejado não está treinada no uso do telescópio da palavra de Deus. Em que exercitamos o músculo do desejo? Fomos feitos para desejar o grande com grande anelo. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Salmo 73, versos 25 e 26. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Salmo 42, verso 1 e 2. Qual é o tamanho das entrelinhas? E não colocamos o nosso olho com frequência no telescópio da palavra de Deus, onde as entrelinhas de Deus, piscando no nosso céu noturno revolto, revelam-se como maravilhas indizivelmente grandes. Com que frequência oramos como salmista? Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. E se não o virmos na sua grandeza, não o desejaremos na sua plenitude. Contemplar a glória de Deus não é apenas uma experiência solitária numa montanha enquanto ele passa. É também uma experiência pública na medida em que ele multiplica as pragas na terra do Egito, divide o Mar Vermelho, engole terra dentro a família de Coré, transforma água em vinho, ressuscita os mortos, leva homens egoístas a entregarem suas vidas por amor e inclina o coração de reis à causa da verdade. Há uma fome por Deus que vai além do desejo por experiência pessoal. Ela anela pela manifestação pública da sua glória no mundo. Anela para que as grandes ofensas contra o nosso Deus sejam vindicadas. Não se contém em desejar revelações particulares do seu auxílio salvador, por mais preciosas que sejam. Ela anseia pelo triunfo aberto da sua mão no estabelecimento dos engrandecedores e das engrandecedoras verdades e justiça de Deus, nas universidades, nos tribunais de justiça, nas agências de propagandas e nos debates políticos e em toda a mídia da televisão, rádio, jornal, revista, filmes e internet. É movida pela paixão, pela supremacia de Deus em todas as coisas para a alegria de todos os povos. O jejum pela glória pública de Deus. Se o jejum é um ponto de exclamação no final de uma sentença do coração, ó Deus, mostra-nos a sua glória. Então, ele não é também meramente um assunto pessoal. Tem a ver com as demonstrações mundiais públicas, históricas e culturais da glória de Deus que nosso coração deseja. Este capítulo fala disso, considerando o aborto como uma manifestação de uma grande impiedade da nossa cultura. Como devemos então orar e jejuar? Francis Schaeffer morreu no dia 5 de maio de 1984. 13 anos depois, a revista Christian Today trazia o retrato dele na sua capa, tendo embaixo as palavras: Nosso Santo Francis. No artigo escrito por Michael Hamilton, lemos o tributo que nos últimos 20 anos de sua vida, que diz: Talvez nenhum intelectual, com exceção de C.S. Lewis, tenha afetado o pensamento dos evangélicos mais profundamente. Talvez nenhum líder do período, a não ser Billy Graham, tenha deixado uma marca mais profunda no movimento do evangelismo americano como um todo. Talvez, juntos, o casal Schaeffer colocou em voga a ideia de comunidade cristã intencional, incentivou os evangélicos a saírem do seu gueto cultural e inspirou um exército de evangélicos a se tornarem estudiosos dedicados. Incentivou mulheres que haviam escolhido os papéis de mãe e dona de casa. Foi mentor dos líderes do Novo Direito Cristão e solidificou a oposição evangélica popular ao aborto. Quase 20 anos haviam se passado desde que Schaeffer, juntamente com Everett Koop, lançou seu míssil contra o aborto, o que aconteceu com a raça humana em 1979, um livro, uma série de filmes e um circuito de palestras. O mais extraordinário é que no final do século XX ele ainda soava muito atual e tem se provado muito profético. No seu artigo de 1997, Michael Remington reconhece que alguns críticos têm recentemente admitido que o grande quadro traçado por Schaeffer tem se provado duradouro. Em particular, ele parece ter sido precisamente quanto à questão da vida humana e presciente. Quando me volto para as palavras de Schaeffer há 2 décadas, vejo que elas têm um tom profético de durabilidade e de verdade. Elas dizem: na maré da perda do humanitarismo no nosso tempo, incluindo a inundação da prática do aborto, a pedido, até o infanticídio e a eutanásia, a única coisa que pode estancar essa enchente é a certeza absoluta da singularidade e valor das pessoas. E a única coisa que nos dá isso é o conhecimento de que as pessoas são feitas à imagem de Deus. Não temos nenhuma outra proteção definitiva. E a única maneira de ficarmos sabendo que as pessoas são feitas à imagem de Deus é por meio da Bíblia e da encarnação de Cristo, que também conhecemos pela Bíblia. Se as pessoas não são feitas à imagem de Deus, o humanista pessimista e realista está certo. A raça humana é uma protuberância anormal, na face lisa de um universo silencioso e sem sentido. Nesse contexto, o aborto, o infanticídio e a eutanásia, incluindo a morte de criminosos mentalmente perturbados, dos portadores de deficiências físicas graves ou dos idosos que são peso econômico, são todo completamente lógicos. Sem a Bíblia e sem a revelação em Cristo que somente encontramos na Bíblia, não há nada para servir de obstáculos entre nós e nossos filhos e a aceitação final das desumanidades monstruosas do nosso tempo. Michael Remington comenta que a visão desoladora de Schaeffer é, nos dias de hoje, notícia diária. Cadáver Jack. Kevorkian já matou mais gente do que Ted Bundy, mas o estado do Michigan não consegue reunir determinação política para fazê-lo parar. Um tribunal federal proibiu o estado de Washington de emitir leis que proíbam os médicos de matar seus pacientes, enquanto a University of Washington tem permissão de procurar e vender partes do corpo de milhares de crianças abortadas a cada ano. A democracia do aborto mais permissiva do mundo. Francis Schaeffer não se surpreenderia se soubesse que os Estados Unidos se tornaram a mais permissiva de todas as sociedades democráticas do mundo atual no que diz respeito ao aborto. Mary Ann Glendall, da Harvard Law School, é a autoridade da lei sobre o aborto no mundo ocidental. Ela observa que de todas as sociedades democráticas, os Estados Unidos são de longe a nação mais permissiva quando se trata do aborto. Ela observa que a Alemanha, agora reunida, adotou uma nova lei acerca do aborto que dá proteções significativas ao não nascido, como no caso de toda a democracia, exceto os Estados Unidos. A lei foi adotada por meio de política legislativa, mas o Supremo Tribunal, com efeito, declarou que o povo americano, que outrora pensava ser o mestre do mundo em questão de democracia, é peculiarmente incapaz de governar-se a si mesmo. Esse estranho poder do Supremo Tribunal simboliza quanto parece ser intratável a posição americana. Sua lógica é que 1,6 milhão de vidas por ano são o preço que deve ser pago para não interferir com os estilos de vida que pressupõem o aborto a pedido. Essa é a sentença imposta por decreto judicial sobre uma sociedade na qual 75% do povo diz que aborto não deveria ser permitido pelas razões que 95% são de fato realizados. Uma espécie de desespero que começa a tomar conta de um povo que não é regido por legisladores, mas por juízes que declaram que a Constituição diz o que eles querem fazê-la dizer. Esse desespero leva-se a falar em medidas desesperadas. Nós já tivemos a matança. Isso também não surpreenderia Francis Schaeffer, que definiu o aborto como sendo a questão principal da sociedade americana. Chamou os cristãos à desobediência civil e até mesmo mencionou a ideia de resistir ao governo pela força. Ele concluiu num dos seus últimos livros, Um Manifesto Cristão, em 1981, que diz: se não há lugar final para a desobediência civil, então o governo se tornou autônomo e, como tal, ele se colocou no lugar do Deus vivo. A legitimidade do regime norte-americano. Novamente, para comprovar as advertências de Francis Schaeffer, tem havido surpreendentes discussões públicas recentes a respeito da possível ilegitimidade do atual regime norte-americano. Em 1996 e 1997, um símbolo que incluiu, entre outros, William Bennett, Robert Bork, Charles Consul, debateu a questão. A questão aqui explorada, com total consciência de suas consequências de longo alcance, é se já chegamos ou estamos chegando a um ponto em que os cidadãos conscienciosos não podem mais dar apoio moral ao regime em vigor. Nesse caso, não há nenhum endosso para matar os que praticam aborto, no entanto, há um sério parecer de que uma civilização não pode tolerar execuções privadas, do mesmo modo que uma civilização não pode sobreviver por muito tempo à autorização para matar seres humanos indesejáveis. Quanto tempo? Essa é a questão. Richard observa que os efeitos destrutivos da anomia e da raiva já se evidenciaram como resultado da lei divorciada do texto constitucional, argumento moral e processo democrático. Os elos, sempre frágeis da civilidade, são desenredados na medida em que as políticas se tornam, para parafrasear Clausewitz, guerra que prossegue por outros meios. A lei ilegal é um convite à ilegalidade. O que o aborto ensina a uma nação? Enquanto isso, a autorização para o aborto destrói uma coisa preciosa atrás da outra. As crianças são as primeiras vítimas, as mulheres são as próximas, com a culpa e o desgosto, os prejuízos físicos e os efeitos múltiplos da síndrome pós-aborto. Depois vêm os pais com algum remorso e raiva de grandes quantidades de comportamento masculino irresponsável e predatório, incentivados pela pressuposição de que há uma solução simples para qualquer gravidez inesperada. A seguir vem a erosão do panorama moral, que tanto depende das virtudes e dos valores e compromissos que vão além de meras liberdades individuais autônomas. Em fevereiro de 95, diante do presidente dos Estados Unidos, no Café da Manhã Nacional de Oração, Madre Teresa falou com coragem e franqueza a respeito desse efeito erosivo do aborto. Ela diz: "Sinto que o maior destruidor da paz atualmente é o aborto, porque é uma guerra contra a criança, uma matança direta da criança inocente, assassinada pela própria mãe. E se aceitarmos que uma mãe pode matar até mesmo seu próprio filho, como podemos dizer a outras pessoas que não matem umas às outras? Pelo aborto, a mãe não aprende a amar, antes mata até mesmo seu próprio filho para resolver seus problemas pessoais. E pelo aborto, é dito ao pai que não precisa assumir nenhuma responsabilidade pela criança que lhe trouxe ao mundo. É provável que esse pai coloque outras mulheres na mesma situação. Então, o aborto leva apenas a mais aborto. Qualquer país que aceita o aborto, em vez de ensinar o seu povo a amar, o ensina a usar qualquer tipo de violência para obter o que deseja. É por essa razão que o maior destruidor do amor e da paz é o aborto." Foi isso que Francis Schaeffer quis dizer quando disse: "A compaixão está sendo gradualmente arruinada. E não são apenas os bebês que estão sendo mortos. É o humanitarismo que a cosmovisão humana está espancando até a morte." Aqui é onde Francis Schaeffer se mostrou na sua melhor forma, no nível das cosmovisões. E esse é certamente o nível na qual as batalhas mais importantes do universo são travadas. Schaeffer disse que o problema básico dos cristãos neste país nos últimos 80 anos ou por aí é que eles têm visto as coisas em partes e fragmentos, em vez de como um todo. Ele quis dizer que a cosmovisão que está por trás das partes e dos fragmentos, como o aborto, não tem sido entendida e nem resistida. Ele chama essa cosmovisão que sustenta, enquanto pode, o Ocidente atual, incluindo o aborto, de visão de realidade última como energia material modelada pelo acaso. Devemos tentar fazer voltar para o nível anterior os resultados da cosmovisão total, que considera a energia matéria modelada pelo acaso como a realidade última. Devemos perceber que essa visão irá com certeza, inevitável, sempre produzir resultados que não são apenas relativistas, e nem apenas errados, mas que serão desumanos, não apenas para as outras pessoas, mas para os nossos filhos e netos e nossos filhos espirituais. Produzirá sempre o que é desumano, pois, com o seu ponto de vista falso da realidade total, ela não apenas não tem uma base para a singularidade e dignidade da pessoa individual, mas é totalmente ignorante quanto ao que e quem o homem é. Deus, e não a energia material, é a realidade última. E é ele, não o acaso, que modela todas as coisas. A restauração dessa base, a supremacia de Deus em todas as coisas, é o grande desafio do mundo ocidental. Uma cosmovisão construída a partir da matéria e do acaso não deixa espaço para significado, propósito ou valores no universo e não dá base para a lei. Seu controle do consenso tem se tornado esmagadoramente dominante por volta dos últimos 40 anos. Uma cosmovisão de guerra a respeito do aborto. Esse é o contexto para a nossa oposição ao aborto. Então, Schaeffer não apenas diz que resistamos às partes e fragmentos, mas à cosmovisão como um todo na maneira que oramos, lutamos e trabalhamos. Não há dúvida de que todo cristão deve orar e trabalhar para anular a lei abominável do aborto. Porém, enquanto oramos e trabalhamos, devemos ter em mente não apenas essa importante questão, como se ela existisse isoladamente. Antes, devemos lutar e orar para que a totalidade dessa outra entidade, a visão da realidade última como energia material, modelada pelo acaso, possa ser desmantelada como todos os seus resultados, em todas as áreas da vida. Os esforços pró-vida mais convincentes atualmente abrangem esse objetivo. O ponto de vista de David Hilton é um exemplo que se liga explicitamente à abordagem da cosmovisão de Schaeffer. Hilton, um eticista biomédico, faz eco às preocupações de Schaeffer na sua estratégia específica. Ele diz: "O objetivo político de tornar o aborto ilegal tem sido sempre uma visão truncada. Nosso desejo real tem sido sempre criar uma cultura na qual o aborto não seja apenas ilegal, mas impensável. Nesse tipo de cultura, os riscos físicos, psicológicos e espirituais do aborto serão do conhecimento de todos. Nesse tipo de cultura, o compromisso, a compaixão e um senso de dever de ajudar e proteger tanto a mãe quanto a criança será universal." A palavra-chave é impensável, e foi Schaeffer quem disse 17 anos atrás: "Em todas as eras há um pensável e um impensável, e é a cosmovisão subjacente que governa tanto o que é pensável quanto o impensável." Portanto, Widom e Schaeffer e as pessoas mais sérias de hoje se dão conta de que a batalha acerca do aborto é mais profunda para a alma da cultura e a sua cosmovisão. O lugar da oração e do jejum. Como então devemos resistir e reformar? Nos últimos anos da sua vida, Schaeffer estava cada vez mais orientado para a arena política e cada vez mais desencantado com a piedade estreita do evangelicalismo, a maioria da maioria silenciosa que tinha dois valores falidos: paz pessoal e abundância. A ênfase dele era um chamado profético e oportuno. Mas eu me pergunto, se muitos jovens eruditos e ativistas, agora, com seus 40 e 50 anos de idade, que ele inspirou, não precisariam ouvir uma palavra equilibrada acerca do poder da oração e do jejum, não como uma alternativa para o pensamento e ação, mas como uma base radical que diz: "O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor." Atentem para os livros que clamam por renovação e reforma evangélica da vida e da mente, pela restauração da verdade no lugar da técnica, pela recuperação da compaixão social da igreja, da impotência governamental pela tomada do terreno elevado na moral da causa ambientalista e muitas outras causas. Há um sentido em cada um desses pontos que as questões básicas são tão intratáveis à persuasão humana que o chamado para o jejum e a oração não seriam apenas oportuno, mas desesperadamente necessário. Eu estou recomendando esse chamado. Jejuar e orar por brechas na cosmovisão. Esse não foi o chamado principal de Schaeffer no fim da sua vida, e para alguns hoje isso não faz parte do horizonte que o jejum e a oração poderiam trazer às brechas sobre as quais eles escrevem e trabalham de modo tão ardente. Schaeffer disse: todo cristão deveria estar orando e trabalhando para anular a lei abominável do aborto. Deveríamos estar lutando e orando para que a totalidade dessa outra entidade, a cosmovisão da realidade última, como energia material modelada pelo acaso, possa ser desmantelada. Fico pensando se os estudiosos e os ativistas, no mínimo, levam isso a sério. Confesso que minha própria oração por brechas na cosmovisão não é o que deveria ser. Muitos facilmente me acomodo num estado mental e fatalista e resignado quando se trata de questões de mentalidade secular, teologias incorretas, corrupção institucional, instituições corruptas, falsidade filosófica e tendências culturais pervasivas. Porém, essa não é a hora para resignação ou fatalismo. É tempo para oração e jejum radical, para que todo o nosso pensamento, toda a nossa pregação, todos os nossos escritos e todas as nossas ações sociais e missões tenham neles o aroma de Deus e sejam portadores de um golpe transformador muito além de qualquer coisa que o mero homem possa fazer. Então, que possa ser dito que, além de toda expectativa e possibilidade humana, cinco de vós perseguirão a 100, 100 dentre vós perseguirão 10.000, e os vossos inimigos cairão à espada diante de vós, evitando uma mentalidade de cerco na Babilônia. Onde haveremos de encontrar a confiança e a coragem para jejuar e orar por tais questões de alcance geral na cosmovisão? Sugiro que consideremos a história bíblica de Esdras, especialmente Esdras 8, verso 21 e 23. Deixe-me dar alguma informação quanto ao contexto formador de fé dessa passagem, para que você possa considerá-la com toda a força que Esdras coloca nela e com toda a sua relevância para nossas preocupações quanto à cosmovisão. Israel tinha sido levado cativo para a Babilônia. Eles tinham estado ali por cerca de 3 décadas. Agora era chegada a hora, segundo o cálculo de Deus, para a restauração deles. Mas como isso poderia ser feito? Eles eram uma minúscula minoria ética no imenso Império Persa. A resposta é que Deus domina sobre os impérios, e quando sua hora é chegada para seu povo se mover, ele move os impérios. Este é o ponto principal dos primeiros 8 capítulos desse livro de Esdras. Ele é poderosamente gerador de esperança para o povo de Deus, e toda vez que deslizamos para uma mentalidade de cerco, consideremos primeiro Esdras 1. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus do céu deu-me todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Não deixe de observar o governo soberano de Deus sobre a mente e a vontade de Ciro, o rei mais poderoso do mundo na época. Deus havia profetizado por meio de Jeremias que o povo voltaria para a sua própria terra. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco e a minha palavra, tornando-vos trazer para esse lugar. Deus nunca deixa suas profecias pendentes da vontade incerta do homem. Ele não prediz simplesmente, ele age para cumprir as predições que faz. É por essa razão que suas predições são tão certas quanto ele é poderoso. E então Esdras disse: despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia. Ciro não vivenciou meramente de modo inexplicável o cumprimento de uma profecia. Ele vivenciou o próprio Deus trabalhando soberanamente para cumprir essa profecia. Aí está a resposta. Quando Deus está pronto para fazer algo importante no mundo, ele pode fazê-lo, seja por meio de um rei persa ou de um profeta, ou de um livro específico, ou de um trabalhador cristão para a vida. A chave é a absoluta soberania de Deus sobre os impérios do mundo, sobre as mentes e sobre as vontades de reis estudiosos, políticos e reitores de universidades. Eis o que acontece. Uma primeira onda de refugiados retorna a Israel, vindos da Babilônia, mais de 42 mil. Eles começam a construir o templo, porém seus inimigos em Judá se lhes opõem e escrevem ao novo imperador Artaxerxes, dizendo a ele que uma cidade rebelde está sendo reconstruída. Então Artaxerxes paralisa as obras do templo e fica parecendo que os planos de Deus foram frustrados. Essa é a maneira que as coisas acontecem com frequência. Um grande movimento na igreja, ou da cidade, ou da cultura como um todo na direção certa, e então um revés. Isso quase sempre leva os pessimistas, que pensam pouco de Deus, a reclamarem. Mas essa história é destinada a nos manter esperançosos. Deus tinha um plano diferente e melhor, que não era apenas a respeito da oposição e do revés, mas que os incluía. Que possamos aprender que os anos magros, cheios de problemas, são preparativos para as bênçãos de Deus. Mais cedo ou mais tarde, ele transforma tudo para o bem. Ele é Deus. Nesse caso, eis como ele faz isso. Segundo Esdras 5, Deus enviou dois profetas, Ageu e Zacarias, que inspiraram o povo a recomeçar a obra de reconstrução. Porém, como frequentemente acontece, uma nova manifestação de energia e progresso desencadeia nova oposição. É o que ocorre nesse caso. Os inimigos tentam a mesma tática de antes. Dessa vez, eles escrevem uma carta a Dário, o novo imperador, na esperança de paralisar as obras em Jerusalém. Só que dessa vez, o tiro sai pela culatra. E podemos ver a razão pela qual Deus tinha permitido cessar a construção temporariamente, em primeiro lugar. Dário faz uma pesquisa antes de responder aos inimigos de Israel. Ele pesquisa os arquivos e encontra o decreto original de Ciro, autorizando a construção do templo. Então, em Esdras, ele escreve de volta as surpreendentes notícias, muito além do que os maltrapilhos israelitas poderiam pedir ou pensar. Dário diz aos inimigos de Judá: Não interrompais a obra dessa casa de Deus, para que o governador dos judeus e os seus anciãos reedifiquem a casa de Deus no seu lugar. Também por mim se decreta o que haveis de fazer a esses anciãos dos judeus, para que reedifiquem essa casa de Deus, a saber, que da tesouraria real, isso é, dos tributos da além do rio, se pague pontualmente a despesa a esses homens, para que não se interrompa a obra. Um revés extraordinário, que grande Deus! Os judeus pensaram que os inimigos tinham triunfado. No entanto, Deus estava simplesmente trabalhando a história para que os inimigos não apenas permitissem a construção do templo, mas também pagassem por ela. Esdras 6, verso 22, afirma claramente esse grande fato, porque o Senhor os tinha alegrado, mudando o coração do rei da Síria a favor deles, para lhes fortalecer as mãos na obra da casa de Deus, o Deus de Israel. Deus governa os corações de reis, imperadores, cientistas, estudiosos, juízes, governadores e prefeitos. Este é o grande fundamento para o jejum e oração por interesses de âmbito mundial. Deus pode converter as pessoas e pode moldar o pensamento delas, mesmo quando elas não são convertidas. Portanto, nesse acontecimento, aprendemos importantes lições para a nossa luta de fazer a verdade prevalecer na igreja e na cultura. Há, nesse caso, lições importantes para nós. Cite seu revés desalentador, pessoal, político, científico, eclesiástico, cultural ou global. Que cristão se atreveria a dizer que Deus não está nele pelo bem do seu povo e da glória do seu nome? Não, se o nosso Deus é o Deus de Esdras. Você pensa que esses reveses estão destituídos de algum propósito maior de justiça e mais extraordinário do que qualquer um de nós poderia imaginar? O coração do rei é uma corrente de água nas mãos de Deus. Então Esdras entra no cenário como um retrospecto do reinado de Artaxerxes. O rei envia Esdras com um grupo de pessoas de volta a Jerusalém. De acordo com Esdras, o rei lhe dá tudo o que ele quer para a jornada. E então, por que o mesmo rei que parara a construção do templo faria uma coisa dessas? Esdras dá resposta na sua oração: Bendito seja o Senhor, Deus de nossos pais, que desse modo moveu o coração do rei. Deus fez isso. Deus colocou isso no coração do rei. Ele fez isso com Ciro, com Dário, com Artaxerxes, como ribeiros de águas, assim é o coração do rei nas mãos do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Deus está governando o mundo, ele está no comando da história. Ó, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e como inescrutáveis os seus caminhos. não podemos entender a sabedoria infinita dos seus caminhos. Cabe-nos confiar, obedecer e orar. E como veremos, jejuar. Jejuando diante de um Deus que é soberano no mundo. Isso nos leva ao que Esdras fez quando deixou o cativeiro em sua jornada de volta a Jerusalém. Ele recusou uma escolta do exército para que pudesse testemunhar a Artaxerxes acerca do poder e da fidelidade de Deus em proteger o seu grupo de pessoas. Em vez da ajuda do rei, ele buscou a ajuda de Deus. E o buscou com jejum. Esdras 8, verso 21 registra: Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo o que era nosso, porque tive vergonha de pedir ao rei, exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto já lhe havíamos dito: a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus e ele nos atendeu. No versículo 21, o jejum é uma expressão de humildade, ou seja, o nosso senso de dependência desesperada e total de Deus para que o que precisamos. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava para nos humilharmos. E se qualquer coisa está clara a partir da análise de Francis Schaeffer dos fundamentos do aborto, é que a cosmovisão humanista do aborto que permeia a cultura norte-americana é tão refratária a qualquer tentativa de mudança que somos totalmente dependentes de Deus para resistir a isso e transformar a situação. A argumentação fiel, escritos persuasivos, ativismo social e envolvimento político. Tudo isso tem o seu lugar, no entanto, a menos que o soberano Deus mova as mentes obscurecidas, como ele fez com Sírio, Dário e Artaxerxes, o melhor raciocínio e ação serão tomados cativos e virados de cabeça para baixo. Para Esdras, porém, o jejum não era apenas uma expressão de humildade e desespero, era uma expressão de desejar a Deus com a seriedade de uma questão de vida e morte. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus. O jejum anda junto com a oração e toda a sua fome por Deus e diz: Não somos capazes por nós mesmos de vencer essa batalha. Não somos capazes de mudar corações e mentes. Não somos capazes de mudar cosmovisões, transformar a cultura e salvar 1,6 milhão de crianças. Não somos capazes de reformar o poder judiciário ou incentivar a legislatura ou mobilizar a população inativa. Não somos capazes de curar as intermináveis feridas de ideologias impiedosas e suas ações sangrentas, mas, ó Deus, tu és capaz, e deixamos de confiar em nós mesmos para confiar no Senhor. E nós clamamos a ti e rogamos que, por amor do teu nome, por amor de tua glória, e para o progresso do teu propósito salvador no mundo, e para a demonstração da tua sabedoria e do teu poder e autoridade sobre todas as coisas, e para domínio da tua verdade e o alívio dos pobres e desamparados, age, ó Deus. Estamos assim, famintos pela revelação do seu poder, com todo o nosso pensar, os nossos escritos e todas as nossas ações. Oramos e jejuamos, vem, manifesta a tua glória. O resultado misericordioso do jejum e da oração é mencionado no final de Esdras. Ele nos atendeu. As crianças foram poupadas, o coração do rei foi inclinado, os inimigos foram desviados, e isto é uma coisa extraordinária. Que um Deus que inclina as mentes dos reis ordene que ele seja inclinado pelos fracos para enviar seu poder soberano em favor deles. Negociai até que eu volte. Eu faço a você um apelo para que o busque, para que busque o Senhor comigo, com relação ao lugar do jejum e da oração pelas brechas nas mentes obscurecidas que subjugam o mundo moderno, com respeito ao aborto e uma centena de outros males. Esse não é um chamado para um acesso de fúria coletivo que grita às pessoas más: Devolva-me o meu país! É antes um chamado para os forasteiros e peregrinos na terra, cuja cidadania está no céu e espera a vinda do rei deles, que disse: Negociai até que eu volte. Lucas 19, verso 13. E os grandes negócios do cristão são: Fazei tudo para a glória de Deus. E para orar para que o nome de Deus seja santificado, e seu reino venha, e sua vontade seja feita na terra. E para ansiar, trabalhar, orar e jejuar, não apenas pela revelação final do Filho do Homem, Mas enquanto isso, pela demonstração do seu espírito e poder em alcançar todos os povos, e o resgate dos que perecem, e a purificação da igreja, e o acertar de tantas coisas erradas quantas Deus permitir. É verdade que encontrar o equilíbrio bíblico para trabalhar entre tarefas dessa magnitude não é fácil, mas isso também pode ser fruto do jejum fiel. Possa o Senhor conceder que a grandeza do nosso chamado não paralise os nossos desejos, mas possa a nossa fome por demonstração pública e particular da glória do nosso grande Deus encontrar alívio no jejum e na oração e em toda boa obra.